Celso Calçados, Rua Dom Pedro II, 53, Centro, fone 3261-1424. Você aí, chegou o momento que você esperava. O Centro Universitário Unigrande agora está na sua cidade, com qualidade e inovação no ensino superior. Só no Unigrande você tem cursos com nota máxima no MEC, maior flexibilidade e mensalidades que cabem no seu bolso. Chegou a sua vez de ir mais longe e conquistar o futuro que você sempre quis. Não perca mais tempo, faça a graduação que sempre sonhou. Mais informações: 77 9 98 29 25 10. Repetindo: 77 9 98 29 25 10. Rua Brumado 48, Itapetinga, Bahia. Unigrande. Você sabia que na Star Color você encontra vários itens para personalização? Temos canecas de louça, caneca mágica, azulejo, foto porcelana para túmulo, copos e canecas de acrílico no tema da sua festa, camisas personalizadas, placa Pix, dentre outros. Além de tudo isso, temos o serviço de revelação de fotos em todos os tamanhos e porta-retratos. Não deixe sua lembrança se perder. Revele suas fotos. Foto boa é foto revelada. Ah, e você tem a facilidade de ser atendido através do WhatsApp com agilidade e comodidade para qualquer um desses serviços. Nos chame 77 998540001. Eleve seu treino a outro nível. Experimente a poderosa pomada negra, ideal para atletas que buscam o máximo desempenho. A pomada negra prepara seus músculos para o treino, diminuindo as chances de contusões e acelera a regeneração muscular. A poderosa pomada negra tem uma fórmula potente. Usando pomada negra, você supera os seus limites. Na academia, no campo ou na pista, tenha sempre com você a poderosa pomada negra, a original da Natubio. O melhor preço tem tudo em um só lugar. Não perca tempo, venha correndo comprar. Em Moraes Variedades vai economizar. Um bom atendimento aqui vai encontrar. É a loja que tem de tudo, onde tudo é mais barato. Nosso sucesso é a sua satisfação. Moraes Variedades é a loja do povão. Moraes Variedades, a sua loja de tudo, onde tudo é mais barato. Localizado na Avenida Américo Nogueira 32B, na rotatória da Praça dos Orixás, Itapetinga, Bahia. O sucesso da nossa empresa é a satisfação dos nossos clientes. Venha pra Moraes Variedades! Para seu médico, você é único. Por isso, seu medicamento tem que ser na dose certa. Nem mais, nem menos. Há 20 anos, a Macela Dourada respeita essa individualidade. Além de medicamentos manipulados com excelência, lá você encontra produtos de beleza, dermocosméticos, nutracêuticos e muito mais. Venha até uma de nossas farmácias ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Consulte nosso número no site maceladourada.com.br. Macela Dourada, 20 anos por você. É mês de promoção. Eu falei promoção das lojas Tubiense. A loja que vende tudo em cama, mesa e banho a preço de fábrica. Isso mesmo, a preço de fábrica. Compareça até nossas lojas e confira nossas ofertas de promoção. Em Itapetinga, Rua João Pessoa, número 2, Centro. Em frente à Alameda Rui Barbosa. Telefone 77-3261-1649. E em Vitória da Conquista, Praça da Bandeira, número 78, Centro. Em frente ao Mercado de Artesanato. Fone WhatsApp 77 98877 1106. Eucalipto tratado tem nome. Eucalíder. Eucalíder. Morões de todos os tamanhos com até 15 anos de garantia. E também fazemos casas, quiosques, pergolados, parque infantil e construção rural. Eucalíder. A única com usina própria na região. Eucalíder, em Vitória da Conquista, fica na Avenida Juraci Magalhães, em frente ao Ceasa. Fone 3422-4717. Em Itapetinga, no Trevo Itapetinga, Macarani. Fone 3261-6550. Eucalíder. Visite quem tem. Contrate quem faz bem. E agora com uma grande novidade: bancos e lixeiras de eucalipto tratado. O que era bom, ficou melhor. Agora é Ergo 30 Turbo. Quer melhorar sua vida sexual, ter mais energia e vigor físico? Ergo 30 Turbo é a solução. Ergo 30 Turbo. Alivia no tratamento contra a ejaculação precoce, impotência e dificuldade de ereção. Quer ter mais desejo sexual, aumentar sua testosterona e prolongar sua ereção? Tome uma cápsula de Ergo 30 Turbo após o almoço e sinta a diferença. Você se sente fraco, cansado, esquecido, sem disposição para nada, com a imunidade baixa. Ergo 30 Turbo é a vitamina na dose certa que o seu corpo precisa. Ergo 30 Turbo é 100% natural e contém vitaminas e minerais essenciais para o nosso dia a dia. Você encontra Ergo 30 Turbo à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. O Laboratório Diagnose está presente em Tapetinga há 38 anos. E há 5 anos de sua reestruturação e modernidade, tornando-se Elo Diagnose, continua demonstrando excelência na qualidade de atendimento, coleta e resultados, conectando o passado e o presente e planejando o futuro. As constantes inovações tecnológicas colocam o Elo Diagnose como pioneiro em exames laboratoriais de todas as complexidades, desde os primeiros dias de vida, com o teste do pezinho, com os seus exames de rotina, biópsias, toxicológico e moleculares com DNA patente. Além do funcionamento de segunda a sábado, funcionamos em caráter de urgência aos domingos e feriados, com solicitação via WhatsApp no período das 8 às 18 horas. Venha conferir nossos serviços e os novos exames liberados no mesmo dia, através do atendimento físico ou no conforto de uma coleta domiciliar. Elo Diagnose, te atendendo desde os primeiros dias de vida. Tem mais entrega com a Neo Energia. Por meio do programa de eficiência energética regulado pela ANEEL, a Neo Energia Coelba investiu 36 milhões de reais em comunidades de baixa renda na Bahia. Mais de 630 mil lâmpadas foram trocadas por LED, 3 mil geladeiras substituídas. E agora, 260 famílias em Mané Dendê geram sua própria energia com sistema solar. Neo Energia Coelba, mais energia e sustentabilidade para todos. CDI, Centro Médico de Diagnóstico, Colonoscopia, Densitometria Óssea, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia, Holter, Laboratório, Mapa, Raio-X Digital, Tomografia, Ultrassonografia com Doppler, inclusive no sábado pela manhã. Anestesista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Clínico Geral, Coloproctologista, Dermatologista, Endocrinologista, Fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, osteopatia, oncologia, gastroenterologista, ginecologista, mastologista, neurologista, nutricionista, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatria, pneumologista, psicologia, reumatologista e urologista. Agende sua consulta ou exame no CDI 77-3262-3304 e 3262-3306. WhatsApp 77-98824-6150. CDI, diagnóstico de qualidade mais perto de você. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de doença no coração. Isso só no Brasil. E o 9 Mistura é eficaz na prevenção de infarto e AVC. 9 Mistura é um analgésico natural que trata dores reumáticas, artrite, artrose, bursite, inflamações na coluna. 9 Mistura, feito com extrato de ervas, é digestivo e trata gastrite, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, má digestão, gordura no fígado. 9 Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. E agora com a nova embalagem de 600 ml. Da gente. O Alto Astral do Rádio está no ar, pra te fazer companhia, pra te alegrar, vem com a gente. 92.3 ZYV644. Vacinação FM, 1000 watts de potência. Música, esporte, notícia. 24 horas no ar. Transmitindo em 92.3. Itapetinga, Bahia, Brasil. Beleza, então, vamos lá, gente, aqui comunicamos que somos vastos e complexo mundo das comunicações. Essa é a sua rádio Fascinação FM 92.3. Hoje é terça-feira, 29 de outubro, o mês é de 31, hein, gente? Mês de 31. E vamos que vamos, aqui seguindo a nossa programação com Manhã Legal, juntos. Tem sessão da Câmara de Vereadores hoje, ô Márcio Santos, tem sessão? Tem sessão, tem sessão, será, será, será? Rapaz, tá engraçado demais, né? O pessoal já, na semana anterior, já pedindo duas sessões em uma aí, já na semana, começando a semana, já sem sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Meu povo, vamos trabalhar, meu povo, vamos trabalhar, vamos produzir. Vamos produzir, como é que é, Márcio? Como é que é? Pai, Márcio. 92.3 é a rádio que você gosta de ouvir, a sintonia da emoção, a rádio do seu coração. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem pra gente, aqui tá na escuta do programa, aqui no Manhã Legal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem mensagem de áudio, tem mensagem de texto. Várias mensagens chegando por aqui. Ah, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui direitinho aqui, pra gente poder, né, registrar todas as mensagens aqui na nossa programação. Então, vamos lá, gente. Segue a líder, segue o líder. Vamos lá, então, as mensagens aqui no nosso programa. Deixa eu ver aqui essa mensagem. Cadê aqui? Wagner Ribeiro. A mensagem do nosso amigo Marcelo Mineiro, lá diretamente de Itambezinho de Açúcar. Fala, Marcelão. E aí, meu filho? Bom dia, Wagner. Bom dia. Boa terça-feira pra você. Boa semana pra você. Você também, Wagner. Queridão. Manda um abraço aí pra minha amiga Cida Damasceno aí. Alô, da rua Cida Damasceno. Do bairro Primavera, valeu? Beleza. E mais um abraço aí a todos que estão na programação. Também. Falou, meu irmão. Obrigado aí, grande Marcelo Mineiro, lá em Itambezinho de Açúcar, ouvindo aqui a programação. Mandando alô, registrando aqui a audiência. Bom dia, Wagner. Aqui é Cristiano, falando da Penha, São Paulo. Manda aí um alô pra gente. Se possível, toca a música, né, pra gente. Sinais, de Silvano Salles. E não ficar de fora aqui, um alô pra galera da Travessa Porto Velho e da Avenida Tancredo Neves. Dona Creuza, seu César, Dona Jaci, Tim Goodman, é isso mesmo? Tim Goodman e também e Frasco. De quê? De veneno? Ou é de veneno? Tá aqui, Frasco de Veneno ou é de veneno? Um abraço aí, meu irmão. Valeu, Cristiano, lá diretamente da Penha, São Paulo, registrando aqui a audiência, mandando mensagem pra gente. Valeu, querido, obrigado pela sua audiência aqui, pela sintonia na 92.3. Vamos lá, então, para a mensagem da nossa querida Amélia, a mulher de verdade, agora sim. Ela colocou aqui, viu, Márcio? Moço. Mas ela embolou assim, fez um. Botou Alessio Chaves como secretário de educação, depois botou Geraldo. Ô, Amelinha! Tô mentindo, minha filha. Tá dizendo aqui, um bom dião pro seis aí do Manhã Legal, Gustavo Franz Wagner, Gatão Wagner Ribeiro, Aline Freitas, a Flor do Dia e ouvintes da Rádio da Família. Fascinação FM 92.3, 40 anos, 24 horas no ar, sucesso absoluto aqui no horário. A direção do Moreno Simpático, Dr. Cássio Brito e Soraya Orge. Ela tá dizendo aí, ó, vários aniversariantes, os aniversariantes do dia 28. Por favor, Gatão, toca aí a música Sonho com Kleber e Cauã. Para o meu mecânico, é o Lombardi. Ninguém nunca viu esse mecânico da Amélia, viu? É, pois é, verdade, minha querida. Tá dizendo aqui, ó, para todos os ouvintes que foram visitar seus amores através do sonho, assim como eu, ela diz, olha, a dupla Kleber e Cauã. Você também visitou Mai lá no Japão. Gatão, vou gravar aqui junto com os parabéns. Beleza, minha amiga? Uma carreta de mensagens ela mandou aqui pra gente aqui, uma carretaça de mensagens. Mas beleza, vamos lá então, pra anunciar que hoje é o aniversário do nosso amigo, querido professor e secretário de Educação, Geraldo Trindade. Agora sim, está recebendo as felicitações da esposa Ivone Figueiredo, dos filhos, familiares e amigos, e a Amélia, mulher de verdade, parabenizando aí o nosso querido professor, secretário de Educação do nosso município, Geraldo Trindade. Parabéns para ele, felicidade, saúde e muita paz, tá bom? Parabéns aí da esposa Ivone Figueiredo e também dos filhos e a família também, parabenizando o nosso querido professor, secretário, Geraldo Trindade. Parabéns para ele, felicidade, saúde, muita paz. E a música que você pediu, Amélia, tá no ponto, tá rolando agora. Kleber e Cauã, Sonho. Essa música é linda, né? 10h25 agora, bom dia. Há quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar. O seu sonho, será que te assustei? Tava morrendo de saudade, e logo a gente volta pra realidade, de nós estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. Estamos só.